994 no ponto de espera, pronto, 10. 1994, a linha e decola da 10, vento 1, 10 graus com 099. Mente, está livre, alinhamento e decolagem da pista 10, voo 1994. Trip 5344, acione identificação, desça para 2 mil pés, chegada Mari, 1012 ajuste, reporte localizado e estabilizado. Identificou, desce para 2 mil pés, poderia continuar apenas fazendo favor, ajuste ao texto? 1012. 1012, nove decola 46, controle agora 119.35, bom voo. 119.35, grato, voo 1994. Controle, boa noite, voo 1994. 994, contato no radar na decolagem, submanter o nível 350, sai da PUCA. Gente, no perfil da PUCA, sobe para o 350, gol 1994. Gol no 7 no 4, agora com Recife na frequência 12545. 25 ativo, amarelo. Gol 606, autorizado direita, Índia no ponto de espera da 10, reporta pronto, o ajuste no 012. Azul 4178, acione identificação, desça para 3.000 pés, chegada à margem. Ajuste altímetro no 012. É o número 2 na aproximação, reporte localizado e estabilizado. Para 3.000, chegada da 12, está autorizado o elétrico, número autorizado, chegada à margem, Azul 4178. O 606 decola 51 no controle agora em 119.35, bom voo. 119.35, gol no 606. Salvador, bom dia, Gonomia 06, passa 1.800 pés na saída Puca. Bom dia, Gonomia 06, contato radar, sub, mantém o nível 390, mantém a saída Puca de par. 390 na saída Puca de par, Gonomia 06. Gol no 994, agora com Recife, frequência 125.45. Gol 1994, Recife 125.45, boa noite. Boa noite. Salvador, Objeto 6746. Boa noite, Objeto 6746, acione identificação. Chegada Mari, desça para 4 mil pés, altímetro 0012. Número 2, número 3 na aproximação. Então, autorizado a Mari, 4.012. Tipo 5344, complete final ILS, é isso aí com a torre 1-8-6-12, vamos pôr. 1-8-6-12, cadê? Boa noite. Corrigindo, é 1-8-9-5, corrigindo. Ok, 1-8-9-5, cadê? Dois Salvador, nosso cordial, boa noite, tipo 5344, cadê? Tipo 5344, boa noite, continua a aproximação, reporte no marcador externo embaixo, travado, visual com campo. Ativo, chamar isso. No localizador estabilizado. Destra 2000 com 1012, reporte estabilizado 4178 da Azul. Trip 5344, passando externo, o trem baixado e checado. 5, bom dia. 5, passa 5, bom dia. Trip 7746, desça para 3 mil pés. 1012 é o ajuste. Reporte localizador. 2, boa noite. Brasil 4062, passou 200 para 1770. Azul 4062, bom dia. Acione identificação, chegada MAR, desça para 4 mil pés. 1012 o ajuste, número 4 na aproximação. Azul 4062. Descendo para 4 mil pés, ajustado 1012. Possibilidade de direto TAP. Autorizado e TAP. Autorizado e TAP, então, aqui 4062, obrigado. 5344 no solo ao 0400. Libera a direita na minha escuta. Prossegue Alfa e Juliette até o portão 01. Alfa e Juliette na sua escuta para o portão 01, 5344. Bom dia, tá 3226, senhora identificação. Chegada Mari, esse mantém o 050, número 4 na aproximação 3226. Aqui, número 4 na aproximação, descendo para o 050, 3226. Direto, azul 4178. 4178, complete LS, chame a torre 1 no 86. 26, boa. Corrige 1 no 895, azul 4178. 895, boa. Bom dia. Objeto 6746, desce para 2000 pés, autorizado LS, reforço no localizador. Teste 2000, autorizado LS, reforço no log. Teste 1-0. 4178, boa noite, confirme já baixado travado. Afirmativo, senhor. Pente azul 4178, autorizado pouso pistão no zero, vento 1-1-0 graus com 1-0 nós. 110 com 10 está livre o pouso na 1-0, azul 4178. Golf Tango Romeo. Tá, Romeo, Golf Tango Romeo, aciona identificação, chegada Mari. Desça até o nível 050, Golf Tango Romeo. Chegada Mari até o 050, identificou. Tapa Romeo, Golf Tango Romeo. Azul para 062, desça para 3000 pés. O ajuste ainda 1-0-1-2. 3000 com 1012, azul 4012. Tá, 3226, desse mantém a 4000 pés, o ajuste no 012. Desça para 4000 pés, ajuste no 012. 4000 pés, 1-0-1-2, tá, 3226. 4178 no solo ao 04, libera a direita na minha escuta. Prossegue via Alfa e Juliette até o portão 03. Lá na última, portão 03, azul 4178. 746, complete LS, chame a torre 1986. Completa, chama a torre 118.95. Afirmativo, 1895, objeto 6746. Torre Salvador, muito boa noite, Webjet 6746 no ILS da 1-0. Autorizado LS, reporte não localizado e estabilizado. Descendo para 2000, reporte estabilizado, azul 4062. Baixado e travado? Afirmativo. Web 6746, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-2-0 graus com 1-0 nós. Estabilizado, bom utilizador. Azul 4062, complete LS, chame a torre 1-8-6-2. 1-8-9-5. 1-8-9-5 com a torre, estou seguindo, azul 4062, boa noite. Boa noite. Santa 3520, acione identificação, chegada Mari, desse mantém o nível 060. Na 3226, desce para 2000 pés, autorizado LS, reporte no localizador estabilizado. Portaremos localizador estabilizado, tá? 3226, desce para 2000. Papa Romeo, Golf, Tango Romeo, desce para 3000 pés, ajuste 1-0, 1-2. Autorizado, final LS, reporte localizador. Para 3000 pés, 1-0, 1-2, autorizado S-Rei, reportado localização. Tango Romeo. Tá, 3520, desce e mantenha 4000 pés, 1012 o ajuste. 4062, baixado travado. Embaixo travado, final de 4 milhas. Ciências 14062, autorizado pouso, pistão no zero, vento 1, 10 graus com 05 nós. Autorizado pouso, pistão no zero para o azul 4062. Próxima Juliette, 6746. Ingressa Juliette até o 02, 6746. Ingressa na Juliette para 02, então, 6746.